Carlos, faz uma música para mim. Sobre o quê? É que eu estive em Israel, né? Referente a esta terra. Então eu vou fazer aqui num ritmo brasileiro, tá bom? Um baião, tá bom? Tá ótimo. Então vamos nessa. Eu vi Jerusalém. Sua presença por ali passar. Fui a Caná da Galileia, onde a água virou vinho. Senti nesse caminho a paz do Salvador. Fui a cidade de Betânia, onde Lázaro morreu. Lá se ouviu uma voz de Jesus e ele reviveu. Fui orar naquele monte. Mas agora vou parar e pensar só um pouquinho. Fui ao túmulo de Arimateia, mas fui bem devagarinho. Eu abri aquela porta, não havia ninguém lá, pois Jesus estava.